aplaudido. E no final de tudo quer ficar de e sua compaixão quanto que vale? Gênios morrem de overdose. Meninos defendendo o artigo 12. Seremos o maldito fruto podre, usando droga pro hobby, roubando pra usar Nike. E porra, a guerra é uma pedofilia, fudendo com a nossa infância. E sua militância pra mim sempre foi pose. Carregamos o ódio como herança. E meu ego alimentício te contando mentiras depois da transa. Vivência maldita, vivência maldita. Quero ver se tu é olé, olé, olé. Vivência maldita, vivência maldita. E no final de tudo quem fica de bola. Vivência maldita, vivência maldita. Quero ver se tu é onda, onda, onda. Vivência maldita, vivência maldita. E no final de tudo quem fica de bola. Na rua é só maldade, ó. Cuidado onde anda que é pra não virar saudade, ó. Onde ninguém janta, reza fica pra mais tarde, ó. Melhoras do mundo no menor de pouca idade, ó. Vida é covarde. O caminho te deixa amargo. Eu tô cansado de safado, tô lidando com demônios. Bebendo destilado, eu tô focado no dinheiro. Coração fechado, é que às vezes é difícil definir a diferença entre um artista e um soldado. Tem que escutar julgamento de quem não viveu. Guerra de estado e alvejada, meu mano subiu. Balança de certo e errado, eu deixo com Deus. Hoje eu guardei meu sentimento lá na puta que o pariu. É que a confiança é uma mulher ingrata. O diabo vem pra seduzir com droga cara e roupa de marca. Nessas esquinas um vacilo mato. Por isso escutar é Uri, falar é prata. Fala. Eu vou levando a vida, quero ver se tu é homem. Eu vou levando a vida, do jeito que eu fui e que eu sou. Eu vou levando a vida, pensa que patrão, eu cresci no mundão. Eu vou levando a vida, onde filho chora e a mãe não vê. Eu vou levando a vida, juro que vou só no sapato.